Energia na Veia 2000. O passado recente. De volta na Energia 97. Desperately, right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. Energia na Veia, anos 2000. Energia 97. Thank you.

97. Energia. 97. Where's my snare? I have no snare in my headphones. There you go. Yeah. Yo, yo. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick is the mind of the motherfucking kid that's behind. All this commotion, emotions run deep as oceans exploding. Tempers flaring from parents. Just blow them off and keep going. Not taking nothing from no one. Give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leaving with a taste of sour as vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now, I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. Never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. I got some skeletons in my closet, and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73, before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby, maybe I was just a couple of months. My faggot father must have had his panties up in a bunch, cause he split. I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't, on second thought, I just fucking wished he would die. I look at Haley, and I couldn't picture leaving the side. Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work with her. At least for Haley's sake, I maybe made some mistakes, but I'm only human. But I'm man enough to face him today. What I did was stupid, no doubt it was dumb. But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun, cause I'd have killed him. Shit, I would've shot Kim and them both. It's my life, I'd like to welcome y'all to the Eminem show. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Nah, I would never diss my own mama just to get recognition. Take a second to listen, fool, you think this record is dissing, but put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen, bitching that someone's always going through a person, shit's missing, going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't, till I grew up. Now I blew up, it makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me, ma? So you could try to justify the way you treated me, ma. But guess what, you're getting older now, when it's cold when you're lonely. And Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're phony. And Haley's getting so big now, you just see her, she's beautiful, but you'll never see her. She won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Bitch, do your song, keep telling yourself that you was a mom. But how dare you try to take what you didn't help me to get. You selfish bitch, I hope you fucking burn in hell for this shit. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead. Dead to you as can be. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Na Energia 97, Energia na Veia 2000. cada música. Energia. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Energia 97, a energia que te move. Esse é o Energia na Veia anos 2000. Sonzaço, cara, Benny Benassi, Satisfaction. Bob Sinclair, World Hold On, teve Eminem, teve Robin Thicke, Mastic Soul, Fatboy Slim, Despinavante. E agora, vamos lá, continua. Ah, claro. Energia na Veia 2000. O som desse cara dispensa comentários e apresentações. Lionel Rich, no Energia na Veia anos 2000, Angel. Aumente o volume. Boa tarde. And all the things you mean to me. When I find myself believing and there's no place to go. When I feel the loneliness inside my heart. You're the answer. Shelter from the rain. You breathe life. my prayer, and you're with me everywhere. You're my angel, miracle, you're all I need tonight. Give me shelter from the rain, you breathe life in me again. You're my tonight. Energia na Veia 2000. Energia 97. Yeah. Energia na Veia 2000. O passado recente. De volta na Energia 97. Someone who could keep me warm at night. We tried it, baby, it didn't work. And now I know that this is gonna be the end. Com mais energia. 97. Let's go. G-string down south. Ooh. Okay, shout it. One's company, two's a crowd, and three's a party. Your girl ain't with it, I got somebody. In my nature, she's naughty. Now give me that sweet, that nasty, that good stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, na veia, anos 2000. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Energia 97. Energia na Veia 2000. Put the fucking mic on. Mic is on. Joe cracked the dawn. Lips. She could be the office type, but like the strip. me aroused, how you look in my eye. But you talk too much, man, you're ruining my high. Don't wanna lose the feeling, cause the roof is still and is on fire. And you looking good for the getting, I'm a rider. Whether in a hoodie or a linen, a provider. You should see the jury on my women, and I'm living it up. The squad stay filling the truck with chicks that's willing to trizz with us. You say you got a man and you're in love, but what's love gotta do with a little menage? After the party, me and you could just slide for a few and she could come too. That's love. Got to do it. Why after all?

The Music. Energia 97. Let's go. Na Energia 97. Non-stop music. Uma hora direto com as melhores da programação. Começa agora. Energia Máxima. Você vai ouvir. Maxi Sequence. Máxima. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum.

energia. O destaque da programação. Agora, a energética da semana. That you stole from your roommate, back in Boulder, we need it. 97. Energia. Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these Dior frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen and cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit. We the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough. And we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Energia máxima. Uma hora de música. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. Smell like you, every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.

feeling, just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Músicas. Energia máxima. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Segura teu filho no colo. Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida tem bala, parceiro. A gente é só passageiro, prestes a partir. E a vida te embala, parceiro. E a vida te embala, parceiro. E a vida te embala, parceiro. E a vida te embala, parceiro. Que a vida te embala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Heart that's true, something that you. These presents don't really come for free. Your paychecks don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. Uma hora sem parar. Crowd, I just watching you work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. And it's going fast cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. On looking buff and all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. And it's going fast cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard.

Então já começou a falar, Daniela. Boa noite, galera. Olha bem, só, Daniela. Se apresente seu nome, idade, onde mora. Onde mora? Locutora. Zona Norte, vixe. Meu Instagram é Daniela Fagnani. Quer fama? Quero. Quem não quer, né? Você tá no lugar um certo. Pouquinho, né? Casada, solteira, como você tá? Como solteira, é solteira, graças a Deus. Quantas primaveras já? Falou 24 aninhos. 24 não parece. Cara de neném. Obrigada. É verdade, dava uns 19. Obrigada. Mari, minha irmã, que tá aqui, não, parece pergunta. Mais nova que eu ainda. Quem? Temos irmãs. É irmã? Nossa, irmã, não parece, hein? Sim, é que a... irmãzinha. Parece ser mais nova, mas sou mais velha, gente. É uma cara da mãe, a outra cara parece. Do pai. O aparelho é igual. É a cara da mãe e a cara do pai. Se apresente, irmã. Débora. 27 anos. Zona Norte. Boa também. Noite, Zona Norte. Ah, solteira. E ela usa. Você usa cadastro, sua irmã não. Ainda bem que ela não nasceu com olho azul. Você nem falou o que você faz, Nani. Eu me formei no Mackenzie, fiz publicidade, propaganda. E atualmente trabalho como professora do maternal e minha irmã, inclusive, é minha chefe. Que gostoso, né? Que sorte. É. Pelo menos lá eu mando, ela obedece, né? Baixa a bola, né? Pelo menos lá. Isso é legal, pode perguntar depois como é trabalhar em família, porque minha experiência não foi boa. Tive que sair fora logo cedo. Nossa, e a gente trabalha pra nossa mãe, né? Ah, nossa, ainda de também? Família, negócio de família mesmo. Minha madrinha da cantina, minha tia financeira. Ah, tipo, é bom que ninguém rouba, né? Ah, vá. É. Se roubar, vai estar tudo em família também, né? Roubar, devolve. Ah, roubou de chaqueta. Então, beleza. A Dani, eu esqueci o nome dela. Débora. Débora. Temos a Larissa, Débora. Também. Você não fez nem pauta, né, Mari? Não. A gente vai no... Não lembro, já não lembro. Muita, mal. Muita dorga, não lembro. Tem a Lari também. Oi, é Lari? Gente. A Lari é que namora e some. Tá. Mentira, não. É mesmo? Mentira, é você que tá namorando? Eu comecei. Cara, tá fora do baralho, né? Não, acho que não. Perdemos uma soldada. Daqui 3 meses termina e volta toda, né? Ah, não sei. Mas eu continuo, é que elas... Não, a gente tá brincando, a gente tá brincando. É. Mas fala aí, Lari, como que é, onde você mora, como você... Eu tenho 25 anos, moro perto da Penha. Meio longe, mas... No shopping? Por que perto da Penha? Sabia que o pessoal que vem aqui, que mora na Zona Leste, não gosta muito de falar o lugar? Por quê? Não sei, o pessoal que fala Zona Leste. Ah, tudo igual. Perto da Penha. Perto da Penha. Você conhece a Zona Leste? Conheço. Você conhece o Dunas? Conheço. Você conhece mesmo? Conheço. Então, Motel é Dunas? Perto. É uma rua antes do Dunas que eu moro. Entendi. Lari, antes que ele esqueça, jogadora de futebol. Ela tem jeito meio mano mesmo. Profissional. Meia. Meia? Eu joguei profissional já a campo, mas hoje eu não jogo mais. Caramba. Mas só, mas quando você jogava, você era meia? Era. Canhota? Duas peças. Uai, se preparou. Porque não dá, me vendo aqui no Brasil, né, desse jeito. Pô. E eu tinha que me formar na faculdade. Entendi. E quebrou a coluna inteira. Publicidade, o mesmo curso que a Dani fez. E tá quanto tempo namorando? De repente, dois meses. Dois meses? Ah, então. Logo termina. Mas dois meses assim, já 2 meses oficial. E quanto já, tipo, antes no ali naquela coisa do vai ou não vai? Putz. Oficial, pediu a mão mesmo. Quer namorar? Vamos namorar? Acho que foi 5 meses. 5 meses? Tá aí, né? Foi muito. Tá bom, né, gente? Tá bom, né? 5 meses antes. Pediu pra mãe e pro pai, não? Eu já conheceu? Não, nem sabe. Não levou em casa, não é oficial. Não precisa essa parte. E temos a Karina também. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Nominho. Hã? Karina Ostrovski, 24 anos. Ih, esqueceu até a idade. É que eu acabei de fazer, né? Ainda tem que se acostumar. Faz o que da vida? Estudo também. Publicidade. Só tem publicitária. Só tem publicitária aqui. Tamo bem, né? Bem. Ó, quem chegou. Salve de palmas para a doutora. Ela vai resolver a vida de todas vocês. Boa noite, boa noite. Estou cheia de problemas aí. Ela, ó, quem está aqui, ó, além de. Aproveita, hein? Tudo bom, doutora Rosa? Tá combinando com o microfone, é que tá? Tudo bem, linda. Chegou no pet shop cedo hoje, hein? No pet shop? Como assim? Não, pet shop cheio de gata aqui. Ah! Piada de pedreiro. Nossa, nossa, velho. Essa. Que... Essa. Tem certeza que não tem uma pauta aí? Não tem pauta. Puta, não é. Nossa, essa nem eu sabia que ia soltar, velho. Caralho. Pensei que o pessoal tinha vindo pra tosa, né? Tudo bem, como doutora? Assim, pet shop. Não, é. Ah, foi bonitinho, meu. Pelo menos agora que eu tinha costume soltar aquelas. As pérolas. Foi bem. Foi boa, eu já ouvi piores. É, foi boa, tá ótima. Tudo bem com a senhora? Bem, senhora não, senhora, né? Tudo bem com você, né? Vou chamar de você. Você. Fala aí, Mário. Não tava perguntando quantos minutos era o bloco. Quantos minutos? Hoje podia ser o programa inteiro. Eu também acho. Sem música hoje. Hã? Vamos pra música, a gente já volta já arrebentando? Não, hoje vamos fazer um pouco mais, aproveitar, né? É? É. Não é sempre que tem a seleção aí brasileira. Só mulher no semana estúdio semana passada, hoje. Tá louco, né? Se foi semana passada? Quem veio? As meninas lá? Semana passada foi... Nossa, a Gordelícia, né? Nossa. A Pri e a outra lá. Semana passada parecia... Nossa, tava embaçado, tava meio pesado. Aquele campão lá de Várzea. Tomara que elas não escutem, né? Vocês falando isso. Não, mas não, pode escutar, legal. Sim. E semana que vem eles falam da gente. Não, mas... Não, não fala muito, assim. Ó. A gente sempre fala não, muito fala bem. Assim, tem que... Fala bem, fala da gente, mas... Mas fala bem, exato. Esse rapaz, semana passada, ele tava insuportável. Tava inspirado. Tava inspirado, velho. Eu vi o programa, eu tive que desligar no meio, porque tava com uma galera no carro. Falei, não, vamos ouvir a Alfa aqui. Passa vergonha? Não, só tava um pouco mais animado. Coloca o pendrive aí, pra dar uma desbaratinada. Exato. Tava mais animado só. Beleza. Então vamos de música? Vamos de Michael Douglas? Põe aí que eu uso. Hã? Põe aí? Na música. Na música. Nunca mais eu vou dormir. A gente volta na sequência. Esse é o WhatsApp. Tá no ar. Sit back and smoke gelato. Walk in my mansion, 20,000 patent Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight. Slide on all your nights like WhatsApp. WhatsApp. Energia. Energia. To be sure. Com o WhatsApp, agora sim, o programa pega. O que foi, doutora? Ela aqui no final do bloco, você falou do Michael Douglas, ela achou aquela marca de camisinha. É que ele falou, põe que eu uso, né? É. Justo, né? Nossa, pensou, eu põe que eu uso? Não vou pôr, não. Põe que eu uso. Deve ser. Não, vai no pelo. Eu fui uma... falando em camisinha, já que a gente tá nesse assunto. Vixe, olha lá, mais safada da rádio. Não. Você é safada, sim, Mari. Você é safada. Assume aí, vai que vai. Não, eu vi uma camisinha esses dias que ela brilha no... Não, vi propaganda. Ela... Exatamente. Verde, né? Uau. Brilha nos negra. Depende de quem verde. Usa. É. Pode parecer a espada do Darth Vader, como pode ser. uma lesbinha andando no gramado. Sério, Mari? Sério, aonde viu? Você viu? Não, onde você viu? Na internet. Você quer saber da vida da moça, onde ela viu? Ah, assim. É que é... curioso, né? Ele é curioso. Não, depende, sei lá, você foi Eu já vim até na farmácia. Não, vou comprar, vou dar pra vocês, de presente. Aí vocês usam, me conhecer, mamãe. Te mostra. É Prudence, não é? Exatamente. Já vi também. O namorado tá já fazendo gol de placa, hein? Tá. Olha, já... Namorando tem. Tá. Começo de namoro é assim, 6 meses até, nossa. Aí já usou a camisinha de. Dobrando. Nada, namorando já não. Namorando já é no pelo, entende? Perigoso isso, né, doutora? Super, isso não é porque tá namorando que tem que ir no pelo. Por quê? Mas é verdade, porque todo mundo começa a namorar, não vamos mais usar camisinha. Então. Vai nessa confiança. Que a mulher fala então, isso, não, não é só a mulher, assim. Não. O homem também. É, não, parte homem... mais do homem. A mulher quer segurar. Quer pôr. Segurar o quê? Quer pôr a camisinha. Ah, quer pôr. Então, o homem pensa pra tirar. Ah, não, só um pouquinho. Aí você trava a mulher no colo. Que mulher que quer pôr, gente? É obrigação, né? Porque... Aí, tá vendo? Então, mas é o seguinte: ficou duro, tem que pôr camisinha. Não tem essa história de só um pouquinho. Na hora de usar, coloca. Aí deixa isso, só isso é furada. Deixa eu só sentir você um pouco. Então, mas você sente com a camisinha. Sente outras partes do corpo. Só tem a xoxota pra sentir? Tem várias outras partes, não é verdade, meninas? Tem. É verdade. E, não, aliás, a mulher gosta de todas as outras partes. Exatamente. Por último, você chega lá. Então você tem que calibrar a mulher, deixar ela tinindo. Aí você... Ah, real. Não tem é? Homem que sabe escutar isso. Tem. Real, muitos. Então, porque o cara já quer chegar encoxando, não, né? Adianta chegar animadão que não já vai rolar, quer ela não. Não adianta, gente. Tem que devagarinho, né? Então, o que eu falo assim pro pessoal que fala, ah, meu marido me acorda me cutucando. Põe um cabo de vassoura e cutuca ele. Lindo. Vai ver como né? É gostoso. Vai lá e começa a cutucar, né? Gostoso. Mas toda vez que vai transar, tem que ter preliminar ou depois você tá com tempo? Dependendo. Às vezes tem um puta tesão, aquela coisa meio. Tá aqui, né? Na rádio, assim, a Mari, pega o vinho aqui. Tá, vai no tudo bom contigo. Uma coisa rápida. Então isso gera um tesão nos dois. Mas agora aquela relação que já tá mais um tempinho, que você marca, que você, se não rolar uma preliminar. Preliminar é muito opa, importante. Opa, o quê? Repete. Soletre. Preliminar é muito importante pra mulher, né? Principalmente. Pro homem nem tanto, né? Não, mas então. Ah, é legal, mas se os sim. homens soubessem. Porque por que os homens têm tanta ejaculação precoce e dificuldade de ereção. Queria saber disso daí também. Nossa. Então, porque ele é muito ansioso e ele quer ir direto ao pote. Ele acha que a única coisa que existe é o pênis. E se ele descobrir que ele tem outras partes no corpo, que se essas partes forem estimuladas... Você fala da parte masculina? Masculina e feminina. Então, fala pra nós outras partes aí, por favor. Dedada não. Porque dedada, só, não. É só o pênis. Não. Eu fiz com a mão aqui, ó. Tem um buraco, aí não. Olha, buraco da bala, não. Não, né? Atrás, pô. Não, gente, tem o corpo inteiro. Vocês só estão no alto. Orelha, costas, mão, olha, uma coisa cara, super gostosa. Os dois peladões... Enche de gel, de óleo, de sei lá o que, creminho. Aí compra um creminho, né? Aqui. Põe Danone mesmo. Danone, o que você quer? Leite Nutella, gente. Iogurte. Cai de boca. Nutella. Nutella foi bom com tudo. Nutella. Nossa, entendi. Você fala putela. Ó, tá com ouvido, hein? Não, doutor, tá safado. Primeira despirocada do WhatsApp, 18h45. Não, a da doutora. Ah, boa. Eu entendi, putela, juro. Já vem calibrado, hein? Calma, você já vai pra casa. Já vai pra casa. Tava ouvindo. Ah, tava lá, passou a tarde inteira, fica aquela coisa, né? Bom, mas enfim. Então, uma coisa super gostosa, né? Os dois peladões, esquece o órgão genital. Então, passa o creminho e começa um deslizar no corpo do Entendi. Outro. É uma delícia. Doutora, ah, suja tudo para nossas consultadas aqui, ó. Detergente. Meu, mas no banho. Você tem nojinho, não tranca. Tia, sabe? O chefe não pode ouvir. Aqui. Obrigada, Marina. Hoje é 1º de abril, né? Dia da mentira. Não é. É. Ah, é. Dia dos homens. Não, é que eu tô mentindo. Ah, não é dia, dia dos homens. Olha, tira. Vocês já mentiram alguma vez com um homem na cama? Ah, vá. Várias. Ah, vá. Opa! É. Mas mentir sobre o quê? Orgasmo? É. Não, falar que foi bom só pra agradar o cara. Não. Falo nada. Quando é, ruim, quando é ruim, não, a gente não comenta, né? Não, tipo, fica quieta, é, os caras perguntam. Aí não transa de novo, né? Porque aí tem mulher tá. Aquele aí, papo. Tipo, beijão até nunca mais. Você conhece a menina, aí nunca ninguém reclamou de mim. Lógico, quem vai transar com a fala, você é uma bosta, hein, meu? Que puta murcha, hein? Olha que bunda zoada. Ninguém vai reclamar, né? Verdade. Fica quieto, vai ficar quieto. Aí só não vai ter o repeteco, né? Mas isso é com sexo, com beijo. Não, mas eu acho que dá pra perceber na expressão. No beijo, da já no beijo. Já no beijo. O beijo é um puta termômetro. Gente, se já não beija bem. Mas tem gente que engana. Tem gente que engana. Gente não, quer, sempre quer tem. Aquele tipo... Aquela boca de ovo dura, assim. Não, isso dá gente que. Ai, não dá. Parece que tá. Não dá, né? Mas tem. Mas, gente, tem uns brinquedinhos, né, também. Não é? Brinquedinho? Vocês usam brinquedinho, meninas? Vocês têm brinquedinho? Não. Ah, legal. Tenho. Ah, não mas mente, eu não mente. Eu tenho curiosidade de tudo. Ah, por que você tá eu mentindo? Já eu vou contar um reais, né? A gente reais. Foi no Clube das Mulheres, eu e eu a Dani. Eu vi, Mari. Vamos no Clube das Mulheres, que lugar incrível. Não, que foi despedida de uma da cunhada, da irmã de uma amiga nossa. E, cara, tem uns vibradores lá que é gigantesco, o negócio roda, é a prova d'água, aí, louca, aí, gira e tem textura. Tem uma lojinha na frente, antes de entrar. Ah, tá, entendi. O cara roda, subindo. Gira, é a prova d'água, o negócio brilha, faz massagem, tem bolinha de focar. Só não manda flores, mas só, mas não, mas aí é até bom, é porque flor tá morto, né? Também, meu, só falta falar, por isso que mulher muitas vezes nem quer saber de ninguém. Ah, tem meu brinquedo aqui, não precisa encher o saco. Não é bem assim, né? É, não é bem assim. O negócio, né, não tem ter... temperatura, não tem a pegada, não aquece, né? Não aquece, não fala, né? Umas besteiras no ouvido. Sai então, no dia seguinte. Não manda. Mas até aí o cara pode não mandar também.